Vem cantar comigo, alegrar comigo. Somos irmãos, mais que amigos. Adoradores, verdadeiros por Deus. Somos ungidos para o seu louvor, para a sua glória, para cantar vitória. Somos escolhidos. Somos irmãos, mais que amigos. Adoradores, verdadeiros por Deus. Somos ungidos para o seu louvor, para a sua glória, para cantar vitória. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Quando um sonho não é realizado, há no nosso coração tristeza, angústia. Mas nesta noite, neste lugar, há um restaurador de sonhos. Ele está presente neste lugar. Você pode abrir esta boca de profeta e dizer o nome dele? Qual o nome dele? Mais forte para abalar o inferno. Qual o nome dele?